no doce encanto do teu beijo. E eu descobri essa paixão. Agora não consigo controlar esse desejo. Queima dentro do meu coração. Você bagunçou a minha vida. Me deixou num beco sem saída. Quem mandou eu gostar de você? Bem feito pra eu aprender. E agora eu tô aqui a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você. Sem sua boca pra beijar, beijar, eu vou enlouquecer. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você. Eu preciso te encontrar, te amar, eu vou enlouquecer. Solidão me faz sofrer. Eu sei toda noite que você vem procurar meus braços pra te acolher. Mas de repente vira um pesadelo. Acordo, te procuro e não está. Eu grito o seu nome, aí me bate o desespero. Por que que eu fui me apaixonar? E agora eu tô aqui a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você. Sem sua boca pra beijar, beijar, eu vou enlouquecer. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você. Eu preciso te encontrar, te amar, eu vou enlouquecer. Sem sua boca pra beijar, beijar, eu vou enlouquecer. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você. Eu preciso te encontrar, te amar, eu vou enlouquecer. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você. Sem sua boca pra beijar.